Abra comigo a sua Bíblia no capítulo 26 de Gênesis, verso 12. Nós estamos estudando uma série de 12 princípios para a nossa caminhada cristã, para o nosso crescimento. Já vimos na dimensão do caráter, o amor de Deus, como princípio vai transformando as características de cada um de nós. Vimos a fé, que é o firme fundamento, a certeza, a convicção de todas as coisas do mundo espiritual, vai mudando nossas características como filhos de Deus. Vimos também a esperança, não como uma expectativa, mas como uma posição espiritual de esperar no Senhor. Vimos também perseverança como um princípio que não pode faltar na vida de ninguém. Todo aquele inconstante, levado como as ondas do mar, não pense este homem que receberá de Deus coisa alguma. É o que a palavra do Senhor nos diz. Perseverança é o elemento, único elemento, que faz a diferença entre o fracassado e o vencedor. O caminho do fracassado e do vencedor é o mesmo, irmão. É o mesmo. Porém, o vencedor não desiste no meio. Essa é a diferença. A diferença é só essa: o fracassado decidiu parar no meio. E a palavra do Senhor diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás não é digno do seu reino. Diga ao seu irmão: eu e você não somos daqueles que retrocedem, mas perseveramos. Estudamos também na dimensão da vida, primeiro princípio da dimensão da vida, que é comunhão. Vimos semana passada o princípio da visão. A comunhão é o primeiro princípio que nós estudamos, fruto do amor, mas que trabalha na dimensão da propagação da vida e vida em abundância. O segundo princípio que estudamos é a visão. Ninguém pode ficar sem uma visão clara de Deus para cada área da sua vida. E se precisamos correr atrás de alguma coisa nessa vida, é de recebermos a visão que Deus tem para nós em cada assunto, em cada área. Todos esses estudos estão nos CDs gravados na série de 12 princípios. É indispensável que você, aos poucos, vá adquirindo cada CDzinho para estudar, para reestudar, para compartilhar com as pessoas na sua casa, para compartilhar com alguém. E hoje nós vamos estudar o terceiro princípio dessa dimensão que trabalha a vida. É o princípio da semeadura. Sem comunhão não tem vida. Sem visão ninguém continua coisa alguma. E sem semeadura ninguém colhe nada. Se nós não semeamos, nós descobrimos que a colheita anterior vai minguando. E antes que a gente possa tomar alguma iniciativa, o estoque, o celeiro se esvazia e já não há mais tempo para a gente fazer alguma coisa. Geralmente, quem não semeou na época certa, entra no momento em que os celeiros se esvaziam e vive desesperado, correndo atrás de solucionar o problema e não percebe que continua não semeando. Qualquer alternativa, seja, por exemplo, na área financeira, banco, cheque, empréstimo, paliativos, a venda de algumas coisinhas que a gente ainda tem, uma tentativa de um negocinho que apareceu, qualquer uma destas tentativas, sem que haja semeadura real, é paliativa momentânea, não supre as necessidades, esgota as nossas forças, e quando a gente já não tem mais força, a gente descobre também que também não semeou mais. O propósito do Senhor é que eu e você aprendamos a semear certo em todo o tempo, porque mesmo que estejamos abundantemente colhendo e comendo da última seara, da última colheita, nós temos que continuar semeando, porque se semearmos, não teremos lá na frente um período sem colheita. E um período sem estoque, sem celeiros, sem um almoxarifado lotado, uma dispensa lotada. A semeadura é um princípio de Deus. Geralmente, quando nós ouvimos falar no nosso ambiente sobre semeadura, a gente logo pensa em dinheiro. E dinheiro é a última coisa que frutifica. Na verdade, todos nós sabemos que não adianta plantar dinheiro. Não se planta dinheiro. Se planta café, milho, se planta cebolinha, se planta qualquer uma dessas coisas que a gente vê a natureza gerando. Mas dinheiro não se planta do jeito que a gente sempre imagina. Portanto, quando falamos de semeadura, não estamos falando só de dinheiro, não estamos falando primeiro de dinheiro, não estamos preocupados com dinheiro, porque todo aquele que tenta plantar dinheiro acaba colhendo vento, vazio, problemas, embaraço. Agora eu quero estudar algumas verdades sobre semeadura. Nós lemos no capítulo 26... verso 12 de Gênesis: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoava. Repita comigo: semeou Isaque naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 vezes, porque o Senhor o abençoava. A última expressão, ela é um sinal de continuidade. Ela é o lastro pelo qual Isaque semeou, o lastro que explica por que colheu 100 vezes mais, e é o lastro que permanece, apesar da colheita ou da semeadura, apesar de Deus abençoar ou não, o lastro, apesar de Deus multiplicar ou não 100 vezes, o lastro é que Deus abençoava Isaque. Não é que Isaque semeou, e aí Deus abençoou, e ele frutificou 100 vezes, não. Deus abençoava Isaque. Então Isaque semeou, e a sua semeadura multiplicou-se 100 vezes. A ordem das coisas altera completamente o fator. Por quê? Esse porquê estabelece essa ordem muito clara. Por que Deus abençoava Isaque? Isaque semeou e colheu 100 vezes mais. Por que é que Isaque era abençoado pelo Senhor? Qual que era a verdade atrás de Isaque que fazia com que ele se multiplicasse, fosse abençoado? Começa o capítulo 26. Houve uma fome na terra além da primeira ocorrida nos dias de Abraão. Por isso, foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apresentou-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei, pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Há um juramento, há uma promessa de Deus, e essa promessa de Deus vem desde Adão, vem a cada um de nós, nas nossas gerações, e só não aproveitamos dessa promessa por uma simples questão. apareceu o Senhor a Isaac, disse a ele uma coisa, mandou ele ficar naquela terra e disse: se você ficar aqui, eu serei contigo e te abençoarei. Então, o Senhor abençoava Isaac por uma questão simples: Isaac obedecia. É claro, irmão, que a gente, até mesmo quando adulto, mas a gente se lembra de muitas histórias quando criança, que a gente diz: mas eu não sabia, pai, eu não sabia, diz, professor, eu não sabia. O não saber representa para nós um escape tão bom, porque quando vem algum castigo, alguma consequência, alguma coisa errada que nós fizemos e nós vamos sofrer alguma consequência, a gente logo: mas eu não sabia, eu não sabia, eu não sabia. E até hoje é assim, né? Nós procuramos um jeito de não saber. É mesmo? Oh, eu não sabia. E isso acaba sendo um escape tão bom para a gente, mas com tantas consequências ruins que a gente acaba não enxergando. Como é que alguém vai obedecer se não sabe? Então é simples, nós darmos uma desculpa ao Senhor: Senhor, eu não sabia, oh, eu não sabia, oh, não, gente, eu não sabia, oh, é assim, eu não sabia.